claro que no interior também nós temos a rádio, as rádios FM, que são nossas parceiras, exibindo o nosso programa, aí no Estadão do Espírito Santo, né? Vamos até Mato Grosso, Rádio Difusora AM, em Juara, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço a todos da equipe, né? Osés Cordeiro, todos vocês amigos, aí da Difusora AM, em Juara, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Ainda no Mato Grosso, vamos para Juína, Rádio Atividade FM, exibindo o nosso programa. Taliba Gonçalves, todos da equipe, muito obrigado, viu? Vamos para a capital de Cuiabá. Capital Cuiabá, do Estadão do Mato Grosso, meu amigo Alan Sérgio, todos vocês amigos da ABC Shalom, todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, viu? Valeu, Alan Sérgio, cabra danado! Vamos agora para Porto Franco, no Maranhão, Rádio São Francisco FM, exibindo o nosso programa. Um abraço ao André Chaves, Valdir Chaves, todos vocês, muito obrigado, viu? E andando um pouquinho mais até a Sailândia, nós temos a Rádio Marconi FM e a Cultura AM, nossas duas parceiras em Açailândia, exibindo o mundo sertanejo. Meu amigo Pedrinho Maranhão, todos vocês amigos da Panificadora Júlia, todos os nossos ouvintes, a Wanda Coura, o Iatlen, a todos vocês aí de Açailândia, ouvintes do nosso programa Mundo Sertanejo, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Rio Negro e João Neto e Frederico cantam, chamam isso de traição, com a participação especial de Bruno e Marrone. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, Bruno e Marrone. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua que não me traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Dizem que sou culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição. Muito bem, a minha querida Rita Cássia, em Barra do Bugres, Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado, viu, a todos vocês de Barra do Bugres. Audiência fantástica, né? Aí em Barra do Bugres, muito obrigado a todos vocês aí de Barra do Bugres. Muito obrigado, viu, a Gilmar Ferreira, todos vocês aí da Rádio Renovação FM, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, a todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Diego Valadares canta novo sucesso, Tô na Promoção. Vamos cantar e dançar com Diego Valadares. Tô na Promoção, vamos lá. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Loira ou morena, escurinha, pode ser grandona, pequenininha. Pode experimentar, a promoção é atraente, quem levar meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Pode chegar, hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Desquitada, encalhada, novinha, pode ser coroa, gorda ou magrinha. Pode experimentar, a promoção é quente, quem leva meu coração ganha o resto de presente. Tem mulher solteira aí, pode chegar. Hoje eu tô na promoção, facinho de pegar, baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Baratinho, bonitinho, gostosinho, safadinho. Pode passar a mão, quem der mais vai levar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Baratinho, bonitinho, facinho de pegar. Ah, ah, ah. Safadinho, quem der mais vai levar. Safadinho, gostosinho, facinho de pegar. Pega eu. Maravilha, maravilha. Vamos em frente, a minha querida Maria Lúcia, em Porto Walter, no Acre. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo pela Rádio Ocidental FM. Um abraço aos locutores, todos da equipe da Ocidental FM Porto Walter. Muito obrigado. Valcenir Tenente, em Marilândia, Espírito Santo, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Abel Costa, em Viçosa, Rio Grande do Norte. Nós temos a Rádio FM da Paz em Viçosa, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Um abraço a todos da equipe. Muito obrigado, viu? Ainda no Estadão do Rio Grande do Norte, nós temos aí a FM Porto Alegre, em Porto Alegre, né? Na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado à família Viana, todos vocês, muito obrigado pelo carinho. A Célia Pereira, em Feira de Santana, Rádio Feira Mix FM, aí o Estadão da Bahia, não perde o só Mundo Sertanejo. A Cleidiana e Cristina, em São Sebastião da Vargem Alegre, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tribuna FM. Um beijo pra vocês, muito obrigado. Aí meu amigo Vilcinho Guasca, radialista, em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. É, um abraço a todos vocês da Nova FM, né? A rádio que ele trabalha, e também a nossa querida Rádio 87 FM, aí que exibe o nosso programa em Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, com muito sucesso. Muito obrigado a todos da equipe. Aí, lançamento no Mundo Sertanejo, indicação da minha querida Suzy Maciel em São Paulo. Nilson e Nando cantam Vem Fazer Amor. Parece que tô vendo um sorvete. Ai, que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, quando eu te vejo parece que tô vendo um sorvete. Ai, que vontade que dá de te beijar e te sentir no céu da minha boca. Que coisa louca, mas se você não está, tudo fica triste. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. E a saudade é ruim que dói, dói, dói, dói, dói. Então vem ficar comigo.

Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo, isso é isso aí, muito astral no seu rádio, muita música, muitos alôs, canta Tim Lelo, o garimpeiro. Maravilha, maravilha, um abraço aos amigos da Rádio Beira Rio FM, Zé dos Passos, Dona Conceição, todos vocês amigos de São Francisco, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela Rádio Beira Rio FM, um abraço a todos, muito obrigado, viu? Aí, Valonir Fernandes encerra o programa cantando Fique Com Ela, com a participação especial de Denis Mato Grosso, um abraço a todos vocês amigos do Brasil inteiro, tchau Brasil! Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo o que está acontecendo. Eu preciso lhe falar.